Bora, véi! Bora, véi! Portal do La Rocha! Bora, véi! Eu quero ver você subir ou me assumir. Bora! Top da Rocha! No começo até que parecia amor, não era pra passar de um beijo, mas passou. E amanheceu, ver você deitada do meu lado. Oh, estranho, no calor da trança, capa da minha boca, uma frase envergonhada, falei um eu te amo, mesmo sabendo que queria me usar. Oh, estranho, sentir o medo misturado com prazer. E foi naquela hora que eu vi que você ia me assumir, voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais se ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. E foi naquela hora que eu vi que você não ia me assumir, ia voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção. Dói demais de ver com ele na rua e ter que engolir. Seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser seu amante, a sua segunda opção. Dói demais.